Trata-se claramente de um caso típico de menopausa do espírito. Instruções. Trata-se claramente de um caso típico de menopausa do espírito é uma peça musical para dois instrumentistas e música eletrônica fixa sob suporte. Vide material complementar. A peça dura aproximadamente 12 minutos. Quando os músicos estiverem a postos, deve-se sortear uma das três versões da parte eletrônica e difundi-la em dois canais. São pensadas para configuração estéreo. A parte dos instrumentistas consiste em blocos, executados um após o outro, na ordem que cada instrumentista quiser. Esse ordenamento deve ser decidido na hora. Somente após executar um bloco, o instrumentista pode decidir qual bloco deverá executar a seguir. Cada desenho, texto ou símbolo de pausa da partitura é um bloco. Eles indicam, no caso dos desenhos, blocos de gestos musicais reiterados. No caso das pausas, indicam pausas de longa duração variadas. No caso dos textos, indicam instruções para blocos de performance. Depois de executar um bloco de gesto musical ou de performance, deve-se dar prioridade para executar um bloco de pausa. Após blocos de pausa, podem seguir blocos de gestos musicais, de performance ou outros blocos de pausa, sem dar prioridade a nenhuma dessas categorias. Fica a cargo dos instrumentistas especificarem a natureza dos blocos de gestos musicais. Eles devem interpenetrar bem com os possíveis gestos do outro instrumentista e com os sons da parte eletrônica. Cada instrumentista toca sua parte individualmente, procurando não ser influenciado no seu modo de tocar, performar ou realizar pausas pelas ações do outro instrumentista ou pelos sons da parte eletrônica. Isso inclui procurar não alterar a duração de cada bloco em resposta a sons ou ações alheias. O único momento em que um instrumentista deve levar em conta ações ou sons alheios é o momento da escolha da execução do próximo bloco. O título da peça é atribuído a Guy Debord. Por isso, as imagens a serem exibidas na TV, quando um instrumentista estiver a performar o bloco TV, devem ser de filmes do Sr. Debord.